A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão.